cena no radar. O recente escândalo envolvendo o jogador Ronaldo, o fenômeno, parece ter sido a pá de cal na carreira descendente daquele que, para alguns, foi considerado o sucessor de Pelé. Como foi amplamente repercutido nos meios de comunicação, em mesas de bares e em rodas de piada, o ex-craque saiu com 3 travestis na noite carioca, e um deles tentou extorquir dinheiro de Ronaldo, ameaçando fazer um grande escândalo na imprensa. O escândalo de fato ocorreu. O travesti Andrea Albertini acusou Ronaldo de ter mantido relações sexuais com os 3 travestis no motel de terceira categoria e de ter consumido drogas. Uma semana depois, o travesti desdisse tudo. Tudo teria sido uma grande mentira que os travestis armaram para angariar 15 minutos de fama. Ronaldo achou que os 3 fossem mulheres e desistiu do programa ao descobrir que eram travestis. Ora, independentemente de ter havido ou não relações sexuais, de ter havido ou não consumo de drogas, de Ronaldo saber ou não que se tratavam de travestis, o fato é que o atleta que por 3 vezes foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo e que foi nomeado embaixador contra a fome pela ONU, enfim, uma das celebridades mais conhecidas no mundo e que para muitos estrangeiros é sinônimo de Brasil, praticamente aniquilou sua carreira como jogador. Carreira, aliás, cheia de altos e baixos, tanto em campo quanto fora dele. O fato é que Ronaldo, em que pese ser um jogador talentoso, nunca primou por conservar sua forma física e por levar uma vida regrada. Pelo contrário, inúmeras foram as vezes em que ele foi afastado dos times em que jogou por estar acima do peso. Adepto da boemia, Ronaldo sempre foi um mulherengo incorrigível, e isso se refletiu nas suas tumultuadas relações com Milene Domingos, Daniela Ciccarelli e Raica. É de se estranhar, aliás, que um cidadão costumeiramente rodeado de mulheres tão belas tenha apelado para programas sexuais na rua. Além de arranhar sua imagem de celebridade, a noitada com os travestis ainda acabou com o relacionamento atual de Ronaldo com a engenheira Maria Beatriz Antoni, que terminou com o jogador logo após saber do escândalo. Após uma semana para lá de constrangedora para Ronaldo, logo uma operação de salvamento foi armada pela TV Globo, que, sabe-se lá porquê, até hoje canoniza o jogador. A entrevista do jogador à jornalista Patrícia Poeta, no Fantástico, foi o ponto alto da operação Salva Ronaldo. É possível que a fala mansa e humilde do jogador, pedindo desculpas e mostrando-se arrependido pelo lamentável equívoco, tenha convencido boa parte da opinião pública. Mas para outra parte do público, a impressão que fica é que Ronaldo é um sujeito tolo, que não conseguiu se aprimorar como pessoa, mesmo após ganhar tanto dinheiro e fama, e que continua agindo como se fosse aquele moleque suburbano de Bento Ribeiro. Enquanto seu ex-colega de seleção brasileira, Romário, que também já se meteu em inúmeras aventuras sexuais, passa a imagem do carioca esperto, que sabe se desvencilhar das encrencas em que se mete, Ronaldo parece ser um grande bobalhão. E, como sugeriu a reportagem de capa da revista Veja da semana retrasada, a se continuar essa sucessão de entreveros sexuais, a carreira de Ronaldo deve terminar como a de Maradona, e não como a de Pelé. Radar Cultura.